Número 2, aproximação, tráfego precede 10 milhas para frente. 5 mil, então, vai estar meio com as coisas, chegando a minha 3 milhas. Com 3154, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, vai reportar estabilizado, então 3154. Papai meu novembro acho que irá prosseguir para o destino via litoral. Se possível, sobrevoa apenas em Lourenço, se é a novembro Charlie Lima, e após DCT. Gente. Novembro acho que tem intenções de voar direto Serra Novembro e Charlie Lima? Afirmo. Autorizado de Serra Novembro e Charlie Lima. Autorizado de subida para 2.500 pés. 2.500 pés, DCT, Serra Novembro, Charlie Lima, Novembro Astruí. Atingindo 5.000, achanamento 3.26. Achanamento 3.26, desce inicialmente até 4.000 pés. 4.000, achanamento 3.26. Controle, uma boa, azul 2.662 com a mais. Azul 2.662. Autorizada a chegada MAN, e se mantém a nível de voo 120, Senegal 1094. 120, 2662. Chanametria 26, reduzindo a velocidade para 2209. Reduzindo então 220, chanametria 26. Meia zero, solo 28, solo 2 nesse momento. Azul 2779, vou direto pelo. 2779, vou direto pelo. Pela T2000, desse se mantém a 3 mil pés. 3 mil, então, minha 3.26. Milha irá iniciar a descida? Ia solicitar agora, para a descida 2779. 2779, desse se mantém a 4 mil pés, quem negar no 014. Para 4.014, azul 2779. Será que o escudo da subida para nível de voo 045, quando possível, informe seu estimado de pouso em Serra Novembro e Índia Romeu. Gente, atualizado para o nível 045, estimado para Serra Índia Romeu Índia é 1754, senhora. 1754, copiado, Novembro Ascuisk. Atualizado 3154. 3154, semitorno, no 8 decimal 95. Boa tarde. Também 326, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2.000 então, autorizado, reporte no lock estabilizado, chame a 326. 326, informação de tráfego, 2 horas e 7 milhas no sudoeste, cruzando 2.000 pés, descida para 4, em subida para nível de voo 045. Torre Salvador, 3154, final. 3154, tráfego avistado, autorizado pouso visto no 021, 50 graus, 089. Autorizado pouso, 3054. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, mantém o setor oeste da ilha, temos aeronaves de aproximação. Presidente, posição está autorizada. Azul 2662, voe Duna, vê se mantém a 4 mil pés. Duna 4000, 2662. O que você vai escrever aquilo? Pode prosseguir para vertical? Confirme a posição? Pode prosseguir para vertical de Veracruz? Você já está pronto para o lançamento? São 4 milhas para lançar. Confirme a chamada para o lançamento. 1 minuto e meio. Bem, estou autorizado direto para vertical de Veracruz, já pode pronto para o lançamento. Posso andar muito breve, como é que Telemetria 2000, chame torno no 8 decimal 95. 895, obrigado. Janeiro 6326, boa tarde. Telemetria 2000, continua a aproximação. Informarei de tarifa. Boa tarde, Telemetria 2000. Muito boa tarde, OTAN 4771, passa 260. Então 4771, desce e mantém nível de voo 050, que negar na 094. 050 na 094. Azul 2779, dura sobre a final LS, curva esquerda para 220, limite a radial 280 do BR de Salvador. Esquerda 220, limite radial 280 do BR de Salvador, azul. 2779, desce e mantenha 3 mil pés. Para 3 mil pés, 2779. Linha 326, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 099. Ter pouso, então, poxa, né, linha 326. Amém. Juliette, que mete quilo. Para tráfego que eu informar, em coordenação com os tráfegos locais, de lançamento, reporte para a descida. Já coordenando a lista, reporte para a descida, que é bem aquilo. Azul 2662, informação de tráfego 1 hora, 9 milhas, mantendo o nível de voo na 05. Se necessitar de desvios, faça pela esquerda. Se necessário, pela esquerda, 2662, não... Tem no equipamento o aeronave 2662. Entendi. Meu nome é Mirage Smith, reporte 40 milhas em Salvador. Reportará 40 milhas fora, o nome é Mirage Smith. Azul 2779, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo para 200, azul 2779. Chefe. Xenem 326, solo 35, direita solo 219. Direita 219, obrigado. ILS Quebec Kilo, desce para o Distrito Tráfego. Reporte ligando em vídeo voo 026. Quadrado para o Fernando 025, Quebec Kilo. Azul 276, para localizador com Visqueda, Bruno 60, desce para 2 no pé, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para localizador, esquerda 260, 1060, azul, reportará estabilizado, descendo para 2000. ILS Quebec Kilo, confirma a chamada de homens no solo? 3 minutos, direto para aquilo. Azul 2662, executando desvios. Pequeno desvio à esquerda, conforme combinado, 2662. Estabilizando o local azul, 2779. 2779, chame torre número 8, decimal 95. 295. 662, reporte ao fim de desvios, desse mantenha 25007, Senegal no 014. Desce 2500, retornando para o de turno, 2662. 7. Xenem 63 no 5, além da igual sem parada? Afirma. Autorizado, Lenda, colapso de 10 sem parada, vento 160 graus, 109, na 63, 15. Ainda colapso de 10 sem parada, 63, 15. 2779, continua a aproximação, a pista opera em toda extensão, informarei que está livre, vento 160 graus, 109. 2779. Dois mil e meia dois, prossiga para 2000 pés. 2000, 2662, autorizado? 2662, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Posso estabilizar, 2662. Acionei o transponder 5553. 5553. 53, 63, dando... Valeu, dá um ótimo, 6315. Channel 6315, contato radar, cruzar no 1800 pés, pula para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. Leda, obrigado. Eco Zulu November, mantém-se em condições visuais, autorizado descida para o número 1500 pés, renegado a 014, autorizado direto para IP. É 142, autorizado Lema, mantém-se no zero. Xenem 142, autorizado ali, e manter pista no zero. 2779, solo 42, direita solo 219. Direita 219, 2779. 8 decimal 95. 8 95, obrigado, boa tarde, 2 771, desça para 2 mil pés. Autorizado final do procedimento LSXU e reporte estabilizado no localizador. 2 mil vai reportar estabilizado no localizador. 4771. Continua a aproximação, informa a revista livre, a pista opera em toda extensão. 2062. Xené 6142, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 109. Xené 6142. 11, Siri. Estimado no 750, Xené. Confirmando no 750? Ou no 750. Desça para 4 mil pés, QNH na 094. N4 mil pés, na 094, boa, na 097. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 099. Livre, 2662. Na 6142, decolagem 44, controle Salvador, 2018. 208, obrigado, bom final de domingo. Autorizado no Avemirão de Ficha, desça para 2500, que é legal no 0114. Bom, no 0114, descida para 2500, clear. Salvador, muito boa tarde, Xanamea 142. Xanamea 142, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 350, estou autorizado direto Jamo. Jamo, direto? Afirmo. Direto Jamo, 350, 097. norte, Val 63, zona 5. É 315, solicite diretamente ao centro Recife. Chame a mesma frequência no 25 decimal 1, alterna no 23 decimal 8. Poderia repetir as frequências 1351? 325 decimal 1, alterna no 23 decimal 8, chame a 315. 251, alternada também não copiei, por favor. O Xanem é 315, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Alternando 238, obrigado. Então, 471, Xanem Torre, 198 decimal 95. 295. Bruno 097, desse inicialmente do nível de voo 070. Cetel 070, voo na 097. Jané 6142, voo em direto Romeu Fox 098. Oba, Romeu Fox 098, Romeu 142. Boa tarde. TAM 4771, autorizado pouso, pista 10, vento 60 graus, 089. Bruno 097, vetoração para final LS, curva esquerda para 205, limite radial 280 do VOE de Salvador. Limite esquerda 205, limite a 280, boa lá, 097. Pode alinhar após a passagem da aeronave, tá 3193. Firma, pode companhia na curva final autorizada, né? Manter pista no 0393. Pode dar nada, nem mantém, 3193. Chané 6142, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Afirma de compreendido 25 45, 2685, 6142, obrigado. November as pistas, não tráfego conhecido informar, livre frequência para coordenação. O 097 desce e mantém a 6 mil pés. 6 mil pés, na 094, boa, na 097. 309. 393, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1, 8, 0 graus e no 0, 9. Teve decolagem zona 0, PAN 3, zona 9, 3. Azul 4462, aciona identificação, vou para o voo de Bomed para chegada Bomed 1, que é negar no 0, no 4, reporte para descida. Azul 4462, desse mantém nível de voo 070, Kenegal na 094. Aciona identificação, Azul 4462. 070, mais 4-4-4-2. Azul 4462, 37 milhas para Bonete, contato radar. Luna 097, informação de tráfego, 2 horas e 97 milhas, rumo sudeste, cruzando em vez de voo 045, em descida para 1.500 pés. Ciente, voo 9097. Boa tarde, Stan 3, 93. Stan 3, 93, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, está autorizado após 2.000 pés, direto do Leda. Ao 340, 2.000 pés, Leda, 3193. Uno 097 desce e mantenha 5.000 pés. Que negar, Uno 014. 5.000, Uno 014, boa, Uno 097. Você vai seguir tráfego transporte de enfermo, vetoração para sequenciamento, curva direita para 240. Limite radial 280 do VR de Salvador. Sente, lembrou 240, voo na 097. Afirmativo. Para 5.000, voo na 097. Afirmativo, voo 097. 097, reduz a velocidade para 200 nós. Sente, 2009, voo na 097. Reduzindo para 182, voo na 097. Sente, com 097. Acusou November, reporte visão com campo. Afirmativo, November. Pula 097, tráfego precede a transporte de enfermo. Ciente, voa na 097. 0, azul 4462. 208, ligado 6328. Eco Zulu November. Confirme. Visual, senhorita. Eco Zulu November. Eco Zulu November, tá avisando algum campo? Afirmativo. Eco Zulu November, chame em torno, no 8, decimal 95. 1895, November. Salvador, Oceania 6321, Luna Ar, Morro. Panamá 321, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, via saída Arboruno. 360, Arboruno, 6321. Cona 097, desce e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, Cona 097. Cona 097 para o localizador esquerda, pro 140, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado. Sim, esquerda, 140, 2 mil pés, autorizado TLS X-Ray, da 10, gol 097. O 3193, até pode o autóculo? Negativo, TAM 3193. Eu não entendi. Negativo, TAM 3193. Mãe, vou em Leda. Leda, nós já estamos voando. TAM 321, vou em Leda. Ou corrigindo, achando a minha 321, vou em Elefa. Elefa, 6321. Azul 4462, desce e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés com 1014, azul 4462. Xana 632, uniforme tráfego 2, corrigindo 10 horas, 27 milhas, rumo nordeste, cruzando em vez de voo 090, em descida para 4 mil pés. Vem aqui, Xana 632. Azul 4462, informação de tráfego 2 horas e 5 milhas rumo oeste, cruzando nível de voo 050 em subida para 360. Azul 4462. TAM 3193, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. TAM 3197. 0097, grata pela colaboração, chame turno no 8 decimal 95. 1895, de nada, boa, no 097. Salvador, gol na 097. 097, reporta para o sistema. TAM 3193. Prossiga 3193. TAM 3193, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. 251-238-3193. 1-4462, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Estabilizadas o 4462. no 097, autorizado pouso. Pista 1 no 0, vento 170 graus, 08 nós. Pista opera em todos os cantos. Tente, voo 097. Controle de Salvador, com aquele coquel, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Júlio. Vitor Índia Juliette, prossiga. Regressa com 3 a bordo, 0160 acionado, sua procedência é Cairi. Vitor Índia Juliette, mantenha no 1500 pés com referências visuais do Kenegal no 014. E 14, 0160 acionado, cara. George, good afternoon, Condor 076, passenger 211, descending 160, inbound Alpha-Golf, November, information, Mike. Condor 076, Scorpio 8, descending to via BOF to 4000 feet, KNH 1014. Condor 076, Scorpio Island, descending 5000, and after Alpha-Golf, November to 1. Condor 076, descending to 4000 feet, KNH 1014. 4014, Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo, informação Mike, cruza 185 para 1110. Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo, desça para 5000 pés, Kenegal no 014. 5000, 1014, Juliette Romeo. Juliette Romeu, vou direto Dunas. Direto Dunas, obrigado, Romeu. Alguma restrição de velocidade? É o número 1, se possível, mantenha a velocidade, Juliette Romeu. Ok, vai manter a velocidade, Romeu, obrigado. Golo 097, solo 04, direita, solo 12, nesse manobre. 219 à direita, golo 097. O Xane M321, chame o centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. Você tem a 0288, o Xane M321. Azul, 4462, chame a torre, 198, decimal 95. 1895, chamarei, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Confirma, não, chamou 2. Azul 4462, final do LS, XOI, cabeceira 1-0. Azul 4462, estado autorizado, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 099, essa pista opera em toda extensão. Afirmativo, de pouso no 0 para o Azul 4462. Oi, boa tarde, Azul 4065, boa. Já passou as coisas, boa tarde, 1-0. Azul 4065, boa tarde, mantém a ponte para agora. Mantém a ponte para dar 1-0, Azul 4065. Siga a Nova Emirates Whisky. Então no 20, decimal 1. Mike. Só pega quando está perto. 1-1-2-0, dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, QNH 094. Para o nível 050, descendo via Bomed 1. Vazor Juliette Romeu, efetuando um pequeno desvio esquerda magnética 150. Sim, Juliette Romeu. Com 120, pista, opera em toda a sua extensão. Cidade Lima, mantém pista no zero. Cidade Lima, você não zero, passar mesmo. Zero, é número 3, reduz a velocidade para 250 nós. Direto no Interlagos ou Índia Júlia. Vitorino Direto, reporte visual com o campo. Passará, Júlia. Sim, Mari. Fala, 209-440. Aeronave, rapaz, início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Ele mantém 1-0, com 2009, após o azul. 4065, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-7-0 graus com 7 nós. Após 1-0, azul 4065. Xenome 3-1-4, dessa via, chegada Bomed 1 para nível de voo 060, que é legal no 0-1-4. Turim de Juliette, prestação de pouso, chame turno no 8, decimal 95. 18:45, tem um campo à vista, agradecendo, desejando um excelente final de semana. Vitor de Deus. Torre Cordial, boa tarde, Papa Cego Vitor de Júlio. Torre de Juliette, boa tarde, ingresso na final do 1-7, a parte RMA. Cortará em RMA, Júlio, e vai livrar 1.500. Excelência X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Estás me fazendo atualizado em X-Ray. Chifamará localizador, Juliette Romeu. 208, obrigado. Outro lado. Controle, boa tarde, azul 4065, decolou, passando 900 pés. Azul 4065, contato radar na decolagem. Sube para nível de voo 320 via saída São Bruno. Via São Bruno, subindo para 320, azul 4065. Chamando 0-4, que vira táxi, chama para ingresso no 7. Vem uma PLB? 22 a bordo. Nave autorizada a decolar, pistão no 0, vento 1-7-0 graus com 7 nós. Autorizada a decolagem 1-0, com 2-0-0-9. Alun, Kenneth, Alice, X-Ray, and established those levels. Punho 884, da Gol, tá pronto, pode esperar. Punho 884, a linha mantém 10, prepare para decolagem assim que autorizar. A linha mantém 884. 4065. Azul 4065, vou em Leda e aguarde coordenação com o centro Recife. Leda aguardando coordenação com o Recife, azul 4065. No localizador, Juliette, Juliette Romeu. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, chame torre, número 8, decimal 95. 1895, obrigado, até já, Romeu. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, estabilizado, ILS X-Ray. Tá, Juliette, Juliette Romeu, repasse externo. Romeu. 2209, decolado, 12-2, chão controle, 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 2009, 1300, subindo 240, salvo 1. Gol 2009, contato radar decolagem, suba para nível de voo 240 via saída salvo 1. 240 via salvo 1, gol 2009. Azul 4065, vou ir pro base. Vou pro base, azul 4065. Quatro, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 70 graus com 99. Iniciei a noite, quarta gol. Sete, Juliette, Romeu, vento no 70 graus com 99, altímetro no zero no 4, aguarde pista livre. Só uma aeronave posando na pista auxiliar, já na curta final. Sete, Romeu, passando externo agora. Gol 2009, autorizado direto salvo. Salvo direto, gol 2009. Meu Juliette, Juliette Romeu, pouso autorizado pistão no zero, ventou no 70 graus com 8 nós, altímetro no zero no 4. E repouso, Juliette Romeu. Juliette, só luz no 4, informa o baixo. Autorizado backtrack, a parte livrando. Foi 84, decolado 1-4, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 1-8-8-4. 1-8-8-4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230 via saída pulsa. 230 via, agora 1-8-8-4. Chegou no 884? Prossiga, vou no 884. Poderia coordenar, por gentileza, 250 de nível direto a Aracaju? Vou no 884, vou em Jama inicialmente. Jama em coordenação, por gentileza, 250 final de nível. Sente, aguarde. 2076, veteran to final, Tony Lester, heading 180. 2076, veteran heading 180. Em condições, está presente, Kilo Romeo Oscar? Não, para o solicita dar presente posição, tem condições? Autorizado, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Bom dia, frequência livre ao estacionar. Juliette Romeu, solo 1-6, livre à direita, chance solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, Juliette Romeu. Salvador, boa tarde, gol no 256. De gol no 256, mantenha o ponto de espera. Vai manter, confirme a pista, opera em toda a sua extensão? Na extensão. Em toda a extensão, gol no 256. 2209, gol no 90. Gol no 884, sub e mantém nível de voo 250, centro Recife, solicita que mantenha pro Djamo. Jamo 250, gol Patango, quilômetro Oscar, mantenha condições visuais, no meu pés, no corredor Xé, reporte no Farol da Barra. Passará no Farol da Barra, o quilômetro. Ele mantém no zero. Ele mantém no zero, bom, on 2076, você está pelo código de Sony, left heading 150, port service. On 2076, left heading 150, call your line interception and localizer. 076, heading 150. Heading 150. Sony, autoriza para o quilo Romeo Oscar da presente direto para o destino, mantendo no meu pé? No meu pés, autorizado direto destino, quilo Romeo Oscar. Sim, autorizado direto destino, mantendo no meu pés para o quilo Romeo Oscar. Sony 60-6314, atingindo 060. Oxe, 9314, desse mantenha 4, meu pés, QNH 10014. 4, meu pés, 10014. Senhorita, cancela a recepção de distância ou mantém? Autorizado, 9314, desse mantenha 4, meu pés, reduz a velocidade para 2209. 2209, 4, meu pés, cancelada a recepção de distância, 6314. Código 659, decolou 1700. Pelo 659, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída São Bruno. São Bruno 360, 659. Canadá, você está em Stylus 10. 22009, vai direto o NDB de Leos. Zero, procedimento Gol 9-0. 22009. 2009, desculpa. 2009, vai direto em Leos, NDB de Leos. Leos, 2009. 2009. Eu passo aqui, 1-1-8-7-9-9-5. No localizador. Eu passo tráfego, 1 hora, no 4 milhas, no sudoeste, cruzando nível de voo, 9-0, em subida para 3-2-0. Sente, bom, 2009, está no Ticar. 2009, chame centro Recife, frequência no 25.1, na terra no 23.8. 251-238, bom, 2009. Azul 4065, chame centro Recife, frequência no 25.1, na terra no 23.8. 251-238-4703. Bono 884, chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2545-2085, obrigado, 84 na Gol. Controle bom, no 256. É 314, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reportará final do LS X-Ray, posicionando 6314. Bono 256, contato radar, cruza 2200, suba para nível de voo 370. Via saída PUCA. Legal, 370 via PUCA. Bom, 1256. Bom, 1120. Bom, 1120, chame torno no 8.95. 8.95, 1120. Salvador, Dan 3567, boa tarde. 735-67, mantenha um ponto de espera. Vai fazer a boa espera, 3567. 76 on the ground, Air 22, vacate to the right, call ground 121 decimal 9er. 7076, vacating to the right and to the right and ground 1-9er. Boa tarde, 1-1-2-0, passando esquerda, estabilizado. 1-2-0, boa tarde, altímetro no 0 no 4, vento no 180 graus com 7 nós, guarde pista livre. Aguardando, 1-2-0. Cruzado acionamento, chama para o táxi. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado, pouso na 1-0, vou na 1-2-0. Chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. Recife 1238, metro. Plano 20, solo 25, livre direito, chame só 121 decimal 9. Aí vai chamar solo 219. Frequência 125 decimal 45, alterno 26 decimal 85. 255, 2085, boa. Imediato aqui pela chave. 3567, temos só mais uma aeronave no ILS, estimado 1 minuto e meio. Ok, gente. 63 no 4 na escuta da torre. Autorizado, pistão no 0, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado.